dor, no teu viver, o teu sofrer, com amor ele te abençoará, e então você vai descansar. Se buscares conhecê-lo, ó, se amá-lo-ás também.